Amiguinhos, vamos começar o nosso, o vosso Contos de Contar. Olá, sou eu, Rica. E como disse, vamos iniciar o nosso programa. Então, como é que vocês estão? Estão bem? Portaram-se bem na escola? Eu espero que sim. Então, vamos então começar o nosso programa, as nossas aventuras? Sim? Então, vamos lá! Atirei o pau ao gato, mas o gato não morreu. Eu, Dona Chiqueta, assustou-se com o erro. Conversar. Ainda por cima com esta música que eu não gosto de nada. Tem alguma graça a tirar os paus aos gatos? Eles fizeram-te algum mal? Olha, sabes uma coisa? Não digo, não digo e não digo. Não dizes tu, mas diz aqui o nosso amigo Minhoco. Eu não posso, é uma surpresa. Oh, porquê é que disseste que iríamos ficar zangados, Sebastião? Nós andamos à procura de uma coisa. Anda cá, Sebastião. Não lhes contes. Shhh. Sebastião, conta sim, senhora. Posso? Eu vou contar. Ai. Nós descobrimos onde é que está a teia que a tua avó te deixou. A teia das músicas? Sim. Mas como? Eu vou-te explicar. Foi no outro dia, quando fomos à casa da minha tia, houve um senhor que nos disse... Oh, Borboleta, conta lá isso melhor, se faz favor. Tá bem, venham comigo. Existiu na velha China, país de lenda e esplendor, um rouxinol que cantava nos jardins do imperador. O seu canto era tão belo, tão suave o seu gorjear, que vinha gente de longe só para ouvi-lo cantar. Mas contemplando os tesouros que guardava o imperador, desconhecia os encantos do passarinho cantor. Passo todo dia, passo o dia inteiro, cheio de alegria a contar o meu dinheiro. Vejam quanto ouro eu estou guardando, e assim meu tesouro eu vou aumentando. No entanto, um jovem poeta, um musicista de escola, escutou pela floresta o canto do rouxinol. Oh, que maviosos trinados, cheios de suave alegria. Vou descrever este canto numa linda melodia. E

saltar perdi um pé. Liro, liro, liro, a saltar perdi um pé. Liro, liro, lé. O pretinho Bernabé, tiro, liro, liro. O pretinho Bernabé, tiro, liro, lé. Salta agora só num pé, tiro, liro, liro. Salta agora só num pé, tiro, liro, lé. Olá, amiguinhos, saltem conosco. Tá. Olá! O pretinho Bernabé. Tiro, liro, liro, o pretinho Bernabé. Tiro, liro, lé. Agora nos dois. Boa! Vá lá, não parem. Ai, vamos! Adeus, Sebastião! Vão, vão, vão, que eu fico aqui com os nossos amigos. Sabem porque é que eu não fui com eles? Eu tenho um bocado de medo. O que é que querem? Tenho medo do escuro, medo dos monstros, das sombras, sei lá. Dá-me cá uns arrepios. Mas sabem uma coisa? Quando eu tenho medo, às vezes canto uma canção para ficar melhor. Vocês querem cantar comigo? Passarinhos a bailar, mal acabam de nascer. Com rabinha dar a dar, piu, piu, piu, piu. Passarinho vais voar, neste baile bailarás. E todo mundo alegrar, piu, piu, piu, piu. Tu riquinha a chirriar, tuas penas a tremer. Com rabinha dar a dar, piu, piu, piu, piu. Neste baile bailarás, as saltinhas tu darás. E voarás. É dia de festa. Aprendemos mais outra canção, está bem? Tchau! Adeus! Adeus! E voarás. É dia de festa. Para sem parar. Vamos lá voar tu e eu. Sobre o azul do céu e sobre o mar. Pronto, amiguinhos, terminamos por hoje. Mas para a semana há mais. Há mais. Como estou a contar. E eu regresso com ele. Portanto, muitos beijinhos, abracinhos. Portem-se bem. E até para a semana.